Torre 3961, no ponto, 10 autorizado a olhar e decolar, pistuna 0, vento, 120 graus, 1-1 lá. Autorizado a decolar, Oxalé 6961. Azul 2710 está pronto para o táxi. CLD 70 alterna Salvador 2:30. 70 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, observando o parqueamento do Boeing da Gol. No ponto de espera, chame Torino no 8-95 ao voo. Afirmativo, livre táxi via Índia Alfa, está atento ao voo. Ponto de espera, Torino 1-1-8-9-5, 2710. Para 0-0-0, 0-0-7, alguma chance de voar em táxi, ó? 3-8-9-0, mas tem chegada, número 2 na aproximação. Tá bom. Flor e Salvador, Papa Romeu 9 graus Suíça, decolado da pista 1-7. Papa Romeu 9 graus Suíça, cor da chave do pé, azul 0-7. Azul 0-7, 9 graus Suíça. 2780, decolada 07, controle 1208. 208, 2710, dias. Confirma a autonomia? 4 horas e 15 minutos. 2175 a bordo, altímetro 1107, táxi via Índia Alfa, no ponto supera a torre 18, sua nave 5, bom voo. Aqui já o ponto está de novo, 5.0 decolado na PUCA. 2710, papai, decolado da PUCA, para a via 1970. Sessão via PUCA 1702710. Amea 311, vai trazer para autoridade direta do Mótila. Mótila, Amea 311. Salvador, bom dia, voo 2065, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. A linha mantém na 10, 2065. Arrumei o Eco Bravo, não, atrás do Zé Palma, setor, frequência livre. O Azul 2780, pode continuar descendo até 2000? Azul 2780, desce para 2000 pés, autoriza a via LSXOE, reposta estabilizada, Azul 2780. Descendo para 2000, autorizado LSXOE, vai reportar estabilizado, Azul. 5, autorizado LA, e decolar pistão 0, vento 120 graus, 10. A linha decolando 10, 2, 0, 10, tá bom. RAM 3896, deixa a via para 4000 pés, ajuste 1097. Via 4000, 1097. Arrumei 90, ótimo, isso, 1037. Controle Salvador, bom dia, voo 2065 decola. Acionado 5452. Voo 2065. Anel 6311, chame centro receive na frequência 125.1, antena 133.25. 125.1, 3.25, chame 6311. Azul 2780, estabilizado. Azul 2780, compete na EDF, chame centro receive na frequência 118.95. 2.5, bom dia. Santo 309.000, deixa a via para 2.000 pés, autoriza a via delta de torre, repasta a pista, Santo 309.000. Via para a Zona, meio autoridade, o LS X-Ray, reporta estabilizado, tá 3296. Torre Salvador, bom dia, Azul 2780, uma milha do Índio de Serra. 780 avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-0 lá. Livre pouso 1-0. Complica o controle, por favor. O 2710 da Azul solicita a Aracaju na proa. Azul 2710, aguarde autorização. Escuta. Bom dia, gol 1184, seguinte da hotel, autorização de tráfego para Recife. 1184, autorizado Recife, nível 370, via Pendulu 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5463, coteja. Autorizado para Recife 370, Pendulu 17, decola na Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, 1208 controle, 3463, transponder, 5463 do transponder, o gol 1184. 1184, chama para pushback de funcionamento. O gol 1184. 780, solo 17, direita, 1211, via eco. 2-1, viagem, Azul 2-7-8-0. Salvador, muito bom dia, tá 3896, canal de 7 milhas e mais travado. Tá 3896, continua aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0-7. Prosseguindo, aguardando pista livre, tá 3896, 1017. Salvador, Azul 2780, livre na viagem. Azul 2780, táxi Alfa, quilo, parte 3, posição 4, direita. Parte 3, posição 4, direita. 207, aqui de estação, deixa ver a chegada, bom, para 4.010, ajuste 1.097. Tá voando, chamo. Precisa saída. Ajuda 710, tá presente, vou direto pro Conde. Conde 2710. Aprovado, aceita? Negativo, senhor. Do Maceió, nível 350, via Pendulum 17. Saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5477, controle 120, decima 8, coteja. Negativo, senhor, do Aracaju, 350, Fuca, transição Aracaju, 5477, controle 208, é o controle Salvador. Puxa, 10, 1, 2, 8. Procedimento correto, chama para a pista de acionamento. Para o Gol. Gol no 648, posição 4, informação ao céu. Autorização, Maceió. Salvador, 3896, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, 3896. Quando 648, autorizado Maceió, nível 350, via Perzolu 17. Saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5501, chama controle 120, decima 8, coteja. Debatido, autorizado Maceió, nível 350, Perzolu 17, decola da 10, vencido da Cuca, transição Aracaju. 5501, e o controle 120, decima 8. Coteja muito correto, chama para prospeccionamento. É bom, carinho. 05, pro ideal para a posição Conde, atua 035. Ok, o 2710 estava voando o Jamo e havia solicitado a encurtar o caminho. Como foi dado um grande desvio, está fazendo a correção para interceptar a proa de Conde. Agora estamos voando na proa de Conde, 2710. O 2710 é o seguinte. 3896. 3896, mantente da Juliette. Mantente. 3896, faz o banho da Golfa esquerda livrar para o pátio 3, táxi via Juliette, portão 7. Então, assim que foi possível passar, está autorizado até o 7, 3, 2, 9, 6. Vamos ver se é para o táxi, gol 1184, nós temos 134 a bordo, 3,20 de autonomia, alterna, João Pessoa. 2134 a bordo, altímetro no 0 no 7, da passagem Airbus da TAM, que ingressa para o pátio, após o mesmo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torreão, no 8,59, sem Paulo. Gente, da passagem Airbus, frente, depois via Índia, para o ponto de espera da Alfa 0, gol 1184. 207, assim que evitar algumas informações ali na frente, quantidade de voadura na frente, a gente consegue evitar Gol 1621, autorizado Congonhas, nível 360, via Perzuluno 0, Cobá, via Perzuluno 6. Saída da Elza e da Mótima. Decola da 10, curva direita, aciona 5470, chama controle 120, decima 8, coteja. Repetir, só para fora, por favor. 5470. Aqui, só atualizado 3620, apesulou 10, por base, apesulou 16. Saída da Ela e da Ponte, vai decolar da 10, curva direita, 5470, sobre ponte, 208, ao motor, voo no 629. Planejamento correto, para prospeccionamento. Autorizado decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 1 norte. Livre decolagem, gol 1184. Foi muito rápido, senhor, não consegui copiar o que o senhor falou. Decolar 228, chame controle Salvador em 120, decimal 80, gol 1184. 2080, bom dia. Bom dia, Salvador, é o gol no 184. Gol no 84, contato radar na decolagem, submarino nível de voo 370 via saída PUC. 370 via PUC, voo 1184. Salvador, tudo bom dia, Azul 2590, bom dia, contato radar, agora faixa aéreo 57 milhas do oeste de Salvador, pela proa da posição Mari, aguardando chegada Mari, reposta descida. Mari, descida, qual a sua descida? 2. Aguarde, autorizado inicialmente descida a nível 050, autorizado chegada Mari, eu te dispenso das restrições de altitude e velocidade na descida, Azul 2590. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 1-1 mais. Cliente de pouso no 0, 4207. 1684, chama o centro Recife em 126, décima 85, bom voo. 2085, bom dia. Matheus 410-1510, reporte no través de Interlagos, ingressando no corredor, no através de Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Romano Zambio, acho que 207, solo as 36, direita, 1211, via Fox. 211, via Fox da direita, azul 4, 207, 4. Salvador, bom dia, azul 4207, azul Fox, só as 4207, táxi Alfa, forte, Alfa Juliette. Alfa, Juliette, 4207. Estacionamento com o 1621. Inicialmente até através do 62. Azul 4207, mantém a posição, aguarde a utilização de ingresso prevista no portão 01. Cliente, mantém a posição, aguardando o 01, azul 4207. Azul 4207, mantém a posição, fica atento às viaturas, ok, da, dos bombeiros. Ok, vai manter a posição, já faz igual com o Polo 739, essa é a identificação, vê se mantém a nível de voo 050, vigilância, chegada à maré. Chegada à maré, 050, 1739. Azul 2590, desça 2000 pés via mar e ajuste no 097, autorizado final do ILS X-Way para pista no 0. 2000 via Azul 2590, reportará estabilizado. Coronel 2, zona 1, 81 a bordo, 440, Campinas. 181, confirma a Campinas. Táxi autorizado via Índia, ponto de espera, torre 18.95, ajuste ao tímetro 10, 197, Coronel 21. Índia, pois está 2900, obrigado e um bom próximo. Rogério 140, segue o Bong da Gol, ponto de espera, torre 18.95, ajuste no 097. Na Romero Suíça, reporte na Ceasa hoje está no campo. Passará na final, na Romero Suíça. 207, devido à solicitação da Infraero, ao ingressar no portão, faça um ingresso lento, ok? Devido ao serviço da Infraero. Sem problema. Descida. Torre Gol 192, zona, boa espera para lá. Coronel 2 zona autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 30 graus, 10 nós. A linha cola da 10, gol 1962. Na Suíça, em chame a torre em 1918, desceu a 95 com roupa. Gol 648. Podendo que por sol após a passagem da embreada azul a cauda, inicia após táxi. Negativo, já coordenar. Olha a passagem do azul a retaguarda. Outra agora o táxi, gol 648. Aciona a identificação desse mantém a nível de voo 060, vigilância via chegada na área, ajuste 1017. Afirmativo, mantém a perfil da chegada na área até a posição ITAP, após isso eu consegue pro ILS Whisky, ok? Obrigado. Coronel Suíça, confirme, está mantendo a torre da rotatória? Aciente, afirmativo. Salve, abraço para eles, mantendo a torre da rotatória. Obrigado. Controle, gol 1621, decola. Gol 1621, contato o radar na decolagem, mantém nível de voo 360 via saída da EL. 0, via Dael, assim possível Dael. Castelo no meio, autorizado chegar da Mari, disse mantenha 2.000 pés sem restrições, ajuste no 017. Castelo no meio, desça 2.000 pés, limpe restrições na descida, ajuste no 017. Via saída da Via da EL, assim que possível, coordenar a módula com certo? Obrigado. Sátio voa no 648, da com 142 a bordo, 1 hora e 50, alterna Recife. Lembrete Bicho, autorizado a final no 7, aguardando a autorização de pouso. O time está no 0 no 7. A primeira Bicho, que é autorizado o pouso, Bicho no 7. 7 direito ainda, no modo de fono 5, foi, obrigado, boa tarde. Ano 40, decolar 245, controle 1208. 208, bom dia. Azul 2590 ao estado, autorizado o pouso, Bicho no 0, vento no 0, 0 graus, 1 mais. Autorizado o pouso, baixa travada azul 2590. Lembra 140, contato radar na decolagem, submarino de voo 350, saída PUCA. Após 2010, prodigamos. Sim, saída PUCA 350, após 2010, já mudei 140. Agora lembra as quiz que fazem 360 curto pela sua esquerda após 997. Fazer o 360 curto pela esquerda, faltaria reinterceptando a final da 97 na Vembera Sorris. Ok, reduzindo agora 1017, informa a 1739. Desloca a máquina, azul 2590. 648 após o pouso da aeronave na final, ali mantendo 0. Eu achei após o pouso da aeronave na final, ali mantém, na 1-0, gol no 648. Autorizado, submarino nível de voo 050, coroa da posição Mari, Charlie Ferra, confirma estacionado 0122. Sente, foi na proa de Mari, aguardando chegar da Mari, reposto para a descida. Oi, Salvador, na Vembra Sorris, finalizando 360, visual contrato na curta final da 1-0. Gente, na Vembra Sorris, autorizado final no 7, aguardando o 13 nas pontas. Aguardando a atualização na Vembra Sorris. Autorizado o pouso, pista 1-7, na Vembera Sorris. Azul 2590, solas 47, direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1, 2-5-0. Solo, bom dia, azul 2590, livrou na tela. Azul 2590, Alfa Kilo, Pátio 3, até a localizador. Alfa Kilo, Pátio 3, isso é fácil. 61140, poderia ser nível final 330? Aguarde confirmação com o teste. Controle Salvador, Gono 648, bom dia. 648, bom dia, contato radar, tudo atendido de voo 350 via saída PUC. Via PUC 350. Desce mantenha 2 mil pés via chegada da mar e ajuste 1097. Chegada 1140, autorizado nível de voo 330, pro de Maceió. 330, Maceió, obrigado, 1140. 021, chance de Recife, frequência 125, décima 1, e solicita diretamente ao centro pro de Mótica, bom dia, bom voo. 1215-1 366, certo? Realizado, após Mari, pronto, Serra Vitor 366, até 3740, reposto na final do IAD Suíça. Autorizado, descida até 2500, 2500 PES. 2500 PES, direto Serra Vitor 366, 3740, obrigado. OILS S-Way avistando 1739. 1739, complete a aproximação, chame torre em 1118, 1995 com bolsa. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 1739, avistando embaixo para lá. 739, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero, vento 130 graus, 1-1 mais. Autorizado, 1739. M1140, chame centro Recife, frequência 1-2-0-85, com voo. Charles Serra Tango. Como tráfego, posição de 1 hora 9 milhas rumo ao nordeste, passando 5 mil pés em descida, um Embraer 110. Tango, ainda não. Castor no meio, informa o tráfego, 9 horas 8 milhas rumo leste, mantendo 5 mil pés. Charlie 550, prossiga na descida 2 mil pés. Foi na proa de Dona, Castor no meio. Charlie Serra Tango, reparação para esse tráfego, curva à esquerda até a rua 045. Charlie Serra Tango. Esquerda para rua 030. 030, Charlie Serra Tango. Serra Tango, mantenha para 030, inicialmente mantenha nível 050, aguarde para a descida. Alfa de Aracaju, Gol 948. Gol 948, aguarde. Charlie Serra Tango, curva direita até pro 045, direita pro 045, nesta curva desse mantém a 3.000 pés, ajuste no 097. 045, 3.000 pés, no 097. Charlie Serra Tango. 648, no centro Recife, 412, acima 85, solicita diretamente ao centro, bom voo. 2005, obrigado. 739, Zona 739, Alfa, Pochete Juliette. Alfa, Pochete Juliette, bom 2.000 pés. 2.000 pés, Charlie se arrastando. Localizador, o TAN 3740. 3740, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 18895, até daqui a pouco, 3740. Luna 739, Juliette Portão 9, informo que a Infraero pediu que o senhor parque na posição observando testes locais. 309, observando o pessoal de parque na 709. Apoio de dona. Pastor no meio. Escuta a descida. Tráfego agora na sua posição de 11 horas, 4 milhas e meia, mesmo rumo, mantendo 2.000 pés no Charlie 550, o senhor está distante? Então, já tem o plano do senhor, o senhor copia? Opa, aqui. Azul 4207, autorizado Guarulhos, Champions 190, Posto Taubaté, nível de voo 340. Saída da El Leda Mótima, decola pista 90, primeira curva direita. Aciona 5533. Coisa 5532 e o controle 120.8. Quem autorizado então para Guarulhos, 340, tem fora da 10, da El Leda Mótima, detalhe para o voo 10 até Taubaté. O controle 1208 e o transponder 3.1.4.0. Correta, pode faltar aqui 4207. Chama de novo, 4207. Eita, 060, vai interceptar o curso do carregador, pastor. Charlie Serra Tango. Na frente, senhor. Preparação para interceptar o curso do localizador, curva esquerda até pro 030. 030. Salvador, bom dia, o Azul 2770, informação de viagem de autorização, curso 2. Azul 2770, informação Juliette, confirma o nível solicitado? 7, Azul 2770, Porto Seguro, via Golf 677, vídeo 1160, saída Coral, decola pista 90, primeira curva direita. Aciona 0275, frequência do controle 1120.8. Usado de símbolo o Charlie Serra Bravo. Correto, até Foxconn 227, 70. Confia para o controle. Autoriza 1707-2116. Autorizado, pastor Ana Meia. Chama 3740, sala 01, veio da direita, chama a sala Salvador, 121, decimal 1. 121, 1. É, 3740, daqui a pouco. Zero da Maré. Zero da Maré, chega da Maré, Charlie Serra Tango, para interceptar o localizador, direita para o A160. 160, Charlie Serra Tango. Esta é para o intercept, está autorizado o sinal do IRS aqui para a pista 10, reporte estabilizado. Reporte a guerra, Charlie. Salvador, bom dia, 13740. 13740, táxi, Alfa, é porte, antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 13740.